Sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar a explicar duas noções que eu expliquei no começo desse curso, mas que ainda causam muita confusão, sobretudo em observadores externos que ouvem falar deles e os usam como bem entendem. O conceito do argumentum ad hominem e o outro, o da paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é um conceito descritivo que eu mesmo inventei para descrever determinados fenômenos da história da filosofia, da história das ideias, e argumento ad hominem é um termo clássico, dizer, da lógica e dialética antiga, lógica, dialética e retórica antiga. No caso do argumento ad hominem, é evidente que se a pessoa não compreende esse conceito, que é básico em toda a discussão, a confusão que ela vai fazer em cima é um negócio absolutamente monstruoso, e no Brasil se tornou comum as pessoas usarem o argumento ad hominem como se fosse um porrete para bater uns nos outros. Ah, você usou o argumento ad hominem, você é malvado, etc, etc. Então, o que está subentendido aí é aquilo que aquele imbecil da revista Época, né, o tal do, como é, Denis Russo, não sei o quê, parece que é Bosterman, uma coisa assim, andou discutindo. Não, o Olavo condena o argumento ad hominem, mas ele usa. Ah, que coisa mais feia, né? Então, em primeiro lugar, o argumento ad hominem não é uma coisa feia. O argumento ad hominem não é uma falsidade. O argumento ad hominem não é sequer um falso argumento. Se você xinga uma pessoa, por exemplo, você é isso, você é aquilo, você é ladrão, você é cafetão, você é, sei lá, o que você quiser, né? Isso não é um argumento ad hominem de maneira alguma. E uma ofensa, por exemplo, uma coisa ofensiva que você diz a respeito de uma certa pessoa, só se torna um argumento ad hominem se ela é usada não apenas para ofender o indivíduo ou para rebaixá-lo perante a opinião pública, mas para refutar alguma afirmação dele. Por exemplo, se o sujeito diz que sei lá, 2 mais 2 são 5, e você retruca, dizendo, não, mas você é um ladrão, picareta, um corrupto, isso você está usando o argumento ad hominem como uma falsa refutação. Porém, em certos casos, o argumento ad hominem é válido e, em certos casos, ele é o argumento principal. Por exemplo, se o indivíduo está defendendo uma tese que o apresenta ao público como um exemplo de moralidade. Teses políticas são frequentemente assim, programas políticos. Nosso programa é para defender os pobres, socorrer as mulherzinhas desamparadas, em defesa dos direitos humanos, etc, etc. E você replica: olha, meu filho, você está condenado no tribunal tal por um crime de lavar de dinheiro, assim, assim, assim. Esse argumento é realmente efetivo, porque o que está em jogo, o que está no centro do problema, é justamente a confiabilidade do cidadão. Então, nesse caso, o argumento ad hominem é super válido, né? Os argumentos que a juíza usou contra o Lula são todos argumentos ad hominem. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Quer dizer, não é uma discussão teórica, mas uma discussão onde o que está em disputa é, vamos dizer, a moralidade e confiabilidade do personagem. Então, neste caso, o argumento ad hominem é não apenas justo, mas é quase obrigatório. Não há outra maneira de você responder. Ao contrário, se você pega um desses picaretas que aparecem com um belo programa político, um belo discurso ideológico, etc, etc, e você aceita discutir com eles no plano teórico, sem colocá-los em discussão, você é que está falseando toda a situação. Por exemplo, o indivíduo aparece lá com a teoria da luta de classe, etc, etc. Lula, por exemplo, está interessado em luta de classe, está interessado em embolsar o dinheiro, pô. Então eu não vou discutir luta de classe, nem ideologia marxista com ele, porque o que está em discussão não é a teoria dele, é ele. Em geral, quando o interlocutor não é um intelectual, mas é um político prático, tá certo? É um demagogo, tal, nunca a ideia teórica é o que está em discussão. Ele está interessado em outra coisa e você não tem sentido você cair na artimanha dele, tratá-lo como se ele fosse um filósofo, um teorizador. Isso é dar, como é que se diz, estatuto de intelectual para quem é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, quando o Fernando Haddad publicou aquele livro dele, Em Defesa do Socialismo, na década de 90, defendendo como programa para o PT a ascensão política do lumpenproletariado e dizendo que o PT já estava pondo em prática essa política, não faz sentido você discutir isso nos termos de um embate teórico de marxismo. Você tem que discutir assim, qual é o interesse que você tem nisso, por que que você quer levantar o lumpenproletariado e torná-lo classe dominante. O lumpenproletariado, né, em primeiro lugar, ele não é uma classe. Quando o Haddad apresenta o lumpenproletariado como se fosse o nome dos homens pobres, as pessoas pobres, os excluídos, etc., isso é uma baita mentira, e sociologicamente é uma coisa absolutamente inaceitável, porque se você pega o mendigo que está pedindo esmola na esquina, ele pertence ao lumpenproletariado, mas se você pega o chefe do narcotráfico, ele também pertence ao lumpenproletariado, e tem toda uma hierarquia de comando que vem do chefe até o último servidor. Então, o lumpenproletariado não é uma classe, mas ele é uma pequena sociedade de classes dentro da outra sociedade de classes. E não é uma classe específica. É incrível que um sujeito que diz que é, sei lá, doutor em ciências sociais, não sabe uma coisa dessa. Quer dizer, provou a sua total inépcia sociológica. Então, não faz sentido discutir sociologia com um sujeito que de sociologia não entende nada e que está querendo apenas, né, criar a Cracolândia, promover bandidos, etc., etc., para tirar vantagem disso. Então, o que está em jogo não é a teoria dele, isso não é uma teoria, isso é uma proposta, é um programa político, portanto, um projeto de ação feito por quê? Por um político que quer subir na vida junto com o seu programa. Então, aí o argumento do homem é 100% cabível, é dizer, você é um vigarista, você é um analfabeto, você é mais isso, mais aquilo, tá certo? Agora, chega esse menino, esse idiota, mas idiota mesmo, da revista é porca, e pega assim, esses termos como se fossem assim, todo termo significa uma coisa que é 100% pró, 100% contra, ou é bonzinho ou é malvadinho. Então, o argumento do homem é malvadinho e, no entanto, Olavo o usa. Quer dizer, é tipo, sabe, argumento de criança? Se você pode fumar cigarro, por que eu não posso fumar maconha? Argumento mais ou menos desse tipo, entendeu? Onde pega, vamos dizer, a oposição entre palavras e pensa que é a oposição entre coisas. Então, é sinal de que o seguinte, o sujeito foi mal alfabetizado. Ele é realmente um analfabeto funcional. Além da sua burrice natural, tem um analfabetismo funcional que foi adquirido, certamente, né, nos métodos de ensino que o pessoal está usando aí há duas ou três gerações. É uma coisa extremamente grave. Eu acho que esse é o problema mais grave do Brasil, porque um país de 200 milhões de habitantes que tem problemas horríveis da esfera de segurança pública, da economia, etc., não pode se dar o luxo de sustentar tantos analfabetos funcionais em altos cargos, cargos de influência, porque isso custa caro para os sujeitos cometerem mais erros e desgraçar o país mais ainda. Eu não acho nem mesmo que o problema da segurança pública seja mais grave do que esse, porque eles são a garantia de que o problema da segurança pública não vai ter solução e que nenhum problema vai ter solução. Você acompanha a discussão que está tendo agora sobre a reforma da Previdência. Meu Deus do céu, é um monte de baixaria. Né? Você só vê neguinho atendendo o interesse de grupo e o seu próprio. Quer dizer, ele não entende o que é uma situação de crise. Se você tem uma república enorme, próspera, rica, etc., é justo que todos os grupos defendam os seus interesses. Mas numa situação de crise, e se não houver colaboração geral, vão todos para o buraco, cada um fica disputando um pedacinho e defendendo a sua classe, é coisa não só de ladrãozinho, mas de imbecil. Estão todos fazendo isso. Eu sou o único brasileiro que não tem opinião sobre a reforma da Previdência, eu não tenho nada a defender, nem o meu próprio interesse. Não tenho nada a defender, não tenho nenhuma tese, e não tenho solução para isso. Mas eu sei que a discussão do jeito que está indo está muito mal. É só interesse grupal que aparece. Aliás, em geral, no Brasil, quase todo mundo que abre a boca é em nome de um grupo, vocês não repararam? Eu não tenho um interlocutor individual com o qual discutir. Isso é incrível, incrível. Se eu procuro um outro intelectual independente no Brasil, não tem. Só tem o representante da classe. Ou é representante da classe dos professores universitários, ou é representante dos militares, ou é representante dos evangélicos, ou é representante da Igreja Católica, ou é representante do raio que eu parto. Ou seja, o discurso deles já vem pronto. É um discurso, é língua de pau. Repetição de chavões que são a linguagem grupal estabelecida. Ora, em toda a sociedade você tem várias linguagens grupais. Algumas São linguagens profissionais, por exemplo, linguagem médica, linguagem jurídica, linguagem dos engenheiros, etc, etc. O sujeito foi educado nisto e não tem o domínio da língua geral, ele é um analfabeto. Se ele não sabe raciocinar fora da língua da sua profissão, ele simplesmente não sabe raciocinar, só sabe repetir. Quer dizer, o código já padronizado daquela profissão, que não está habilitado a captar nenhum fenômeno real, mas somente fenômenos abstratos ao alcance do método daquela profissão. Então, a gente vê exemplos disso, sobretudo no linguajar jurídico, é uma coisa horrível. O cara não sabe sair do enfoque jurídico por um minuto, como se o enfoque jurídico fosse a realidade, quando ele não é. Ele é um enfoque, ele é um modo de ver. Quer dizer, tais ou quais fenômenos vistos desta maneira e de acordo com este método, dão isso, assim, assim, assim, assim. Esses fenômenos não são exatamente isto. Ou seja, não há nenhuma linguagem profissional científica que abarque um fenômeno na sua totalidade. Só a linguagem geral, só a linguagem literária que pode pegar isso aí. Quando a pessoa não tem essa linguagem, elas caem dentro da linguagem profissional ou grupal e, às vezes, os outros julgam que elas são cultas por causa disso. Aparece o sujeito falando em linguagem jurídica, linguagem médica, a pessoa pensa que o sujeito é culto. É o contrário, minha gente. Se o negro só sabe falar na linguagem da profissão dele, ele é terrivelmente inculto. Você mede, por exemplo, a cultura de um filósofo pela sua capacidade de transitar entre a linguagem técnica da filosofia e a linguagem corrente. Não quer dizer que ele seja obrigado a fazer isso o tempo todo, tá certo? Mas se ele está sempre preso à linguagem técnica do seu grupo filosófico, isso significa que é um homem inculto, não sabe o que fazer, ele não entende o que ele está dizendo. Nenhuma linguagem técnica ou profissional contém o fundamento das suas próprias significações. Todas elas são alusões a fenômenos da experiência humana em geral, que são vistos também por dezenas de outras ciências. E se o cara não sabe, vamos dizer, todo este jogo de significações em torno da palavra, ele simplesmente não está entendendo o que está dizendo. Ele pode parecer que está dizendo uma coisa sensata para os seus companheiros de ofício, que estão acostumados com aquela linguagem. E que não trocam informações sobre a realidade, mas só sobre os conceitos daquela ciência em particular. Então, isto é, vamos dizer, nos Estados Unidos você não tem esse problema, porque você ainda tem uma cultura pública enormemente forte, ainda que não de viciada por esse linguajar politicamente correto, etc. Tem todo esse problema, mas você ainda tem a linguagem pública. No Brasil você não tem mais, né? Você só tem a linguagem dos grupos profissionais ou dos grupos de interesse. Então, isso é analfabetismo funcional endêmico, geral. E é só você acompanhar as discussões no parlamento, você vê isso aí. São todos analfabetos funcionais, todos, sem exceção. Quem acha que é uma coisa mais grave do que essa? Quer dizer, os destinos do país estão na mão de analfabetos funcionais, que entendem as coisas conforme as palavras têm significações no seu grupo profissional. Então, por exemplo, se você pega os comentaristas políticos, eles estão acostumados a interpretar tudo o que se passa como se fossem grupos políticos em disputa pelo poder. Isso que eles fazem o tempo todo. Então, tudo que o representante de um desses grupos diga, ou é uma mensagem para os outros grupos, ou é uma mensagem para o grupo dele mesmo, em função dos interesses que definem cada um. Muito bem, os caras aplicam esse método de interpretação ao que eu falo. Quando eu, de fato, não pertenço a grupo nenhum. Não só não pertenço, porque eu não posso pertencer. Porque se eu sacrificar a minha linguagem literária ao vocabulário de qualquer grupo, eu, como escritor, estou acabado. Ou seja, esses caras não sabem mais o que é um escritor. Simplesmente não sabem. Às vezes me leem como se eu fosse, sei lá, um deputado do PSL ou qualquer coisa assim. Entendem, evidentemente, tudo errado. Toda hora eles acham que eu estou dando mensagens para influenciar tal ou qual ministério, tal ou qual senador. Mas que palhaçada é esta, meu Deus do céu? Então, é evidente que, a essa altura, o sujeito que está tentando educar o país, levantar o o nível da conversa, ele se torna o bandido por excelência, né? Porque todos vão ficar contra ele, todos se sentem atingidos, né? Você pega assim, políticos, funcionários públicos, embaixadores, militares, etc. Todos se sentem ofendidos porque cada um deles está preso dentro do círculo de interesse e é preso dentro do círculo de linguagem do seu grupo e não entende nada fora disso. E não vai consentir em sentar no meu curso para aprender, claro que não. Por quê? Porque tem que parecer que sabe. São todos assim, meu Deus do céu. Então, é uma coisa que você vê um país de palhaços. Né? Agora, você quer saber? O nosso presidente não é assim. Né? Ele é um leitor geral da linguagem geral. Ele me entende, pô. O que que ele fez para entender? Eu não sei. E eu acho que uma coisa que ele fez boa foi ele se desligar das Forças Armadas e começar a levar a vida civil. Né? E como ele não se integrou bem na classe política, ele tem a linguagem pessoal dele. Essa linguagem pessoal foi o que o elegeu, o que o tornou simpático à população. E é essa linguagem que ele usa para pensar e falar. E por isso mesmo ele entende o que eu digo, meu Deus do céu. E nisso ele é totalmente diferente dos seus ministros, dos deputados e senadores que o apoiam. Claro que pode ter uma exceção, um ou dois ali no meio, que também são como ele. Existe. Né? Eu acho que os filhos dele são mais ou menos assim, mais ou menos que nem ele. Né? Então ele também entende o que eu digo. Né? Porque não me ouvem como deputados ou como senador, me ouvem como gente, como leitores. Esta semana mesmo aconteceu esse caso do Bispo Malafaia. Ele estava reclamando que ele não foi citado pelo presidente entre os que ajudaram a elegê-lo. Eu disse, bom, eu não pedi para o presidente me citar. Veja, eu tenho 30 anos de carreira literária, eu nunca pedi uma notinha num jornal. Fale de mim, por favor. Nunca fiz isso. E morri de vergonha de fazer. Mas eu chego um bispo de uma igreja, meu Deus do céu, e reclama que o presidente não falou dele. Quer dizer, esta ânsia de ser mencionado, também tem outro alto funcionário que vive no Chilique, porque não foi mencionado. Né? Então, bom, o presidente me mencionou, estou muito grato, mas se ele não mencionasse, eu não ia ficar bravo de jeito nenhum. Não faz, isso não faz o menor sentido. Eu não sou uma criança de 7 anos, eu não estou precisando de afago oficial, meu Deus do céu. Será que o bispo, um homem de 60 anos, líder de massa, está precisando disso? Que coisa mais feia. Né? Daí eu disse, olha, ministro, é o seguinte, eu entrei nessa luta em 1989, o senhor entrou depois de 2009. Já alguma coisa o senhor fez, alguma coisa o senhor ajudou. Mas, sinceramente, o senhor não ajudou tanto quanto eu. Né? Mesmo porque, antes de eu entrar na jogada, ideias como as suas, opiniões como as suas, estavam excluídas da alta cultura. Né? Você era apenas, como é que se chama aqui, special interests. Você só falava para o seu grupo. Né? Uma vez quebrada a hegemonia intelectual esquerdista, todos podem falar e todas as ideias começam a entrar em circulação. Isso fui eu que fiz, não foi você? Então, você entrou no palco por minha causa. Eu fiz isso. Eu abri espaço para você. Mas o cara não podendo contestar isso, porque daí eu me lembrei daquele negócio que tem na Bíblia, quando Jesus está sendo torturado ali na coluna, ele diz, se eu estou mentindo, prova que eu estou mentindo. E se eu estou dizendo a verdade, por que você está tão bravo comigo? É? É o que eu estou perguntando para o Silas Malafaia. Prove que você entrou nessa luta junto comigo ou antes de 2009. 2009 está lá a foto do Lula baixando, transformando em lei a marcha para Jesus. Está ele lá e o bispo Crivella. Então, quer dizer, as igrejas estavam todas na marcha para Jesus, e a marcha para Jesus não tinha a menor significação política e ideológica até então. Não fazia mal nenhum ao PT. Então, estava tudo de mãozinha dada, né? E colaborando com o governo petista, até bem tarde. Então, mudaram, não estou condenando por isso. Entraram na luta bem tarde e ajudaram. Mas não vem comparar uma coisa com outra. Não podendo desmentir isso, o que que ele faz? Começa a falar, mas e a Inquisição? Mas e a astrologia? E não sei o quê. Então você não está discutindo este ponto, você está discutindo a minha pessoa? Você quer falar mal de mim sobre todos os aspectos? Isto é um argumento ad hominem mal usado. Porque o que quer que eu pense sobre astrologia não tem nada a ver com o ponto que eu estou discutindo. Então, você, quando você quer apenas sujar a reputação de um sujeito, mediante uma acusação que não tem nada a ver com o ponto que ele está defendendo, isto é um mau uso do argumento ad hominem. Claro que nem todo uso é um mau uso, mas este é característico. já que nós estamos buscando um exemplo. É isso aí. Por outro lado, esse negócio de astrologia, o que que esse bispo sabe do que eu escrevi sobre astrologia? Né? Eu me lembro o seguinte, a minha posição sobre astrologia foi sempre esta. Astrologia não é uma ciência, nem uma pseudociência. Astrologia é um problema científico que ninguém resolveu. Isso faz de mim o que ele imagina ser um astrólogo? Um astrólogo, que eu saiba, é um defensor da astrologia. Defensor incondicional. Astrologia é uma ciência superior à física, etc, etc. É isso que este bispo imbecil, desculpe, sou imbecil, imagina que eu escrevi sobre astrologia. Ele não leu nada do que eu escrevi sobre astrologia. Tudo que eu escrevi é coisa de altíssimo nível científico e filosófico. Não tem nada a ver com uma defesa da astrologia e nem muito menos tem a ver com a prática de leitura de horóscopos. Mas ele pega a palavra astrólogo e ele pensa que a palavra é a coisa. E pensa que xingando o astrólogo está acertando em mim. Está acertando você mesmo, seu idiota. Você está falando um texto que você não sabe. Lê as coisas que eu escrevi sobre astrologia, daí você vem discutir comigo. Mas você nunca leu, não sabe nada. Imagina que eu sou, sei lá, o Walter Mercado, ou a Zora Ionara, ou qualquer astrólogo profissional. A minha posição não é nem dos astrólogos profissionais mais respeitáveis. Eu os respeito, claro, mas não concordo com a noção que eles têm de astrologia, acho totalmente ingênua. Você, Balafé, você sabe formular o problema da astrologia? Não sabe. Você não sabe do que está falando. Então você está querendo impressionar os seus fiéis, ou seus seguidores, ou seus eleitores, com uma superioridade que você não tem. Olha que leve ser bobo, porque o segundo no comando da Revolução Protestante, que inaugurou a sua igreja, Philippe Melanchthon, era astrólogo. Se alguma vez foi falar mal dele? Se alguma vez falou, não, essa igreja nasceu suja porque tem astrologia? Nunca falou isso. Porque você nem sabia disso, coitado. Você não sabe nada do assunto. Quanto à Inquisição, rapaz, eu vou mostrar, não nesta aula, na próxima aula, os últimos livros que têm saído a respeito. Qual é o status questione? Você sabe o que quer dizer status questione? Quer dizer, o estado atual de uma questão numa determinada ciência. A ciência histórica atual, de 50 anos para cá, já provou que quase tudo que a mitologia anti-inquisitorial diz é mentira. Lhe digo, os milhões de mortos nunca existiram. A Inquisição Espanhola, por exemplo, jamais matou mais de 20 mil pessoas em 4 séculos. E 13 países. Você acha que isso aí é morticínio, é genocídio? Segundo, as tais máquinas de tortura jamais existiram. Todos os historiadores hoje são unânimes nesse ponto. Isso é invencionista. Invencionista de quem? De protestante. Como os protestantes perderam a guerra na época, eles apelaram uma arma que os barões católicos não conheciam, que era a arma da propaganda. Que os barões católicos desprezavam. E a guerra da propaganda, ao longo do tempo, acabou por vencê-los em alguns países. Quer dizer, eles não perceberam direito o que estava acontecendo. Não perceberam a novidade da estratégia usada pelos protestantes. Então, soltavam livro atrás de livro, criando mitos, com desenhos e ilustrações de máquinas, mulheres amarradas, cheias de pregos em cima, essa coisa. E até hoje tem idiota que acredita como você, meu pai. Você não tem vergonha? Vai estudar, rapaz. Houve um congresso em Roma, anos atrás, uns 8 anos atrás, cuja ata foi publicada sob o título L'Inquisizione. Então, 30 historiadores, nenhum católico, na verdade, protestante, judeu, ateu, são apenas cientistas. E as conclusões delas são essas. Toda essa história da Inquisição, isso é mito. Se você quer saber, por exemplo, você pega o Rodney Stark, é um historiador, que tratou disso, pega o livro Reformation Myths. Vai acabar com um bocado de lendas que tem na sua cabeça das grandezas da Reforma Protestante. A Reforma Protestante inventou o capitalismo, inventou a ciência moderna. Tudo isso é besteira. Não devia discutir isso, porque eu não estou discutindo com a religião protestante, estou discutindo com um idiota protestante que me ofende. Então, se você me ofendeu primeiro, meu filho, agora você tem que ouvir o que eu disse. Outra coisa. Como é feio um bispo de uma religião reclamar porque não foi mencionado. Eu não estou dizendo para você ser humilde, nem modesto. Estou dizendo apenas para você não ser vaidoso ao ponto de se sentir ferido e magoado porque não mencionaram o seu nome. Você não tem vergonha disso? Como é que você vai explicar um treco desse? Eu vejo isso como mais um sintoma da degradação moral e intelectual do Brasil. Nós temos que parar com isso, gente. O nosso problema não é político, não é reforma da Previdência, não é sequer segurança pública. Nosso principal problema é este. Nós temos uma elite governante composta de analfabetos funcionais. Na melhor das hipóteses, às vezes são analfabetos literais, analfabetos materiais. Né? Eu acho que esse menino que veio da época, eu acho que é analfabeto material, porque ele lê o conceito várias vezes e não consegue pegar. Né? Então, pior. O sujeito idiota pega minha coisa de paralaxe cognitiva, porque eu disse tal coisa e fiz tal outra que parece contradizer. Desculpa, meu filho, você entendeu o que é paralaxe cognitiva? Paralaxe cognitiva eu defini como o desvio entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real. Ou seja, para você dizer que existe paralaxe cognitiva num filósofo, você tem que captar a construção intelectual dele inteira e daí confrontar com a experiência dele inteira. Não é assim, uma frase aqui, um fatinho lá. Não é assim. Você está confundindo paralaxe cognitivo com mera contradição lógica, ou aparência de contradição lógica. Então, se você não entende o conceito, por que usá-lo? Para dar a impressão de que você entendeu? Por exemplo, quando eu citei o caso de Karl Marx, né? Toda a filosofia de Karl Marx, toda, absolutamente toda, é baseada na ideia de ideologia de classe. O que é ideologia? Ideologia é um discurso, como eles chamam, um vestido de ideias, né, em torno de um interesse material de uma determinada classe. Isto é conceito básico. Né? Se não tem ideologia de classe, não tem marxismo, não tem coisa nenhuma. Então, eu pergunto, qual é a conexão entre a ideologia e a classe? Qual é a conexão entre o indivíduo pertencer a uma determinada classe e ter uma determinada ideologia? Existe essa conexão? Não, não existe. Por quê? Porque o primeiro formulador da ideologia proletária foi um não proletário, que é o próprio Marx. Isso significa que tudo que ele escreveu é falso, que eu estou derrubando Karl Marx com isso aí, só na cabeça de direitista idiota. Né? Porque eu estou dizendo o seguinte, existe ideologia de classe, mas ela não tem conexão com a classe. Ela é inventada por um intelectual de fora da classe e atribuída à classe. A classe pega se quiser, se não quiser, não pega. Então, todas as ideologias, proletária e burguesa, foram concebidas por sujeitos que não eram nem proletários, nem burgueses, que eram intelectuais. Então, o intelectual, ele interpreta o interesse de uma classe e o formula. E depois vende essa ideologia para a própria classe, que pode comprá-la ou não. Em geral, não compra. Se você for ver, por exemplo, do proletariado do mundo, quantos compraram o marxismo? Só um número, digamos, 10% a 20%. Né? O resto era católico, protestante, indiferente, espírita, etc. Nem ligou para isso. Então, a ideologia do proletariado não é proletária. Ela é uma visão que o intelectual tem dos interesses proletários. E a mesma coisa com a burguesia. Por exemplo, eu me pergunto, você fala ideologia burguesia, tá bom, então foi a burguesia que inventou isso? Isso quer dizer que os burgueses se reuniram, né? Os capitalistas burgueses se reuniram e escreveram as obras do von Mises, né, toda a ideologia liberal, a internacional burguesa. Onde aconteceu isso? Também me mostra onde que a internacional proletária escreveu a ideologia proletária? Nunca. Foram intelectuais que, nas suas próprias casas, ou no Museu Britânico, como Karl Marx, interpretou as coisas desse daquela maneira. E pode ser que a descrição que Marx faz dos interesses burgueses e proletários seja real. Pode ser. Pode ser que a descrição que o ideólogo liberal faz dos interesses burgueses e proletários seja real, tudo pode ser, mas essas descrições não são nem burguesas nem proletárias. Então, o que eu estou dizendo não é o seguinte, tudo que Karl Marx escreveu é falso porque tinha paralaxe cognitiva. Quem usa paralaxe cognitiva como porrete é você, esse idiota, esse cara. Né? Para mim, é um conceito descritivo e não um insulto. Né? Agora, o que eu estou dizendo, em suma, é que o problema da ideologia de classe é mais complexo do que Marx imaginou. E que, na verdade, ninguém resolveu esse problema até hoje. Então, eu, no livro que eu estou escrevendo, que se chama A Marcha dos Abismos, eu tento demonstrar que o fato de Karl Marx não ter trabalhado criticamente o problema dos intelectuais fez com que o primeiro regime comunista que surgiu, que foi na União Soviética, fosse uma ditadura dos intelectuais e não dos proletários. É? Isso, eu estou falando mal de Karl Marx? Bom, claro, a coisa não é muito boa, mas eu não estou usando isso para contestar Karl Marx. É? Eu, aliás, acho que esse negócio de contestar o governo, isso é coisa, isso é frescura, isso é viadagem, pô. É? Mas estou interessado na realidade. E como dizia Santo Tomás de Aquino, veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo. Cada filósofo vem, coloca mais um pedacinho, outro pedacinho, e um ajudando o outro, a gente acaba descobrindo alguma coisa. Não posso negar que Karl Marx ajudou. É? Claro que nós já fomos imensamente além dele. É? Eu mesmo acho que eu fui além dele. Na hora que eu descobri essa paralaxe cognitiva dentro do sistema dele, eu abri a porta para a gente entender o fenômeno. Que ele, o mesmo fenômeno que ele estava tentando entender, nós podemos entendê-lo melhor. Nós captamos um grau superior de complexidade. Isto é que é a paralaxe cognitiva. E quanto ao argumento ad hominem, ele é assim, ele é tão básico quanto, por exemplo, a noção de igual. Uma vez um conhecido meu fez isso com o professor de matemática. O professor colocou uma tremenda equação na lousa. Papapá, x mais y menos integral de d, papapá, papapá, igual 2. Entenderam? Entendi tudo, professor, menos uma coisa. O quê? O que é esse tal de igual? Então, o que o menino faz é isso. O que é esse tal de igual? Não há como socorrê-lo. Se você não consegue entender o que é o argumento ad hominem, e você quer usar essa expressão argumento ad hominem, você só vai fazer besteira. Agora, por que ele não consegue entender o argumento ad hominem se todos os meus alunos conseguem? O que eu estou explicando agora não é novidade para ninguém. Talvez eu tenha esquecido, mas todo mundo já tinha entendido que argumento ad hominem não é um xingamento, não é um crime você usar argumento ad hominem, e não é uma estupidez, assim, né? Então, esta coisa de dar demasiada importância a contradições lógicas percebidas no nível verbal é coisa de criança, né? As crianças começam a aprender isso mais ou menos aos 7 anos. E quando chega aos 14, 15, já tem que ter superado esta fase. Quer dizer, onde você acha que uma contradição entre palavras é uma contradição entre coisas? Então, sim, o nego está absolutamente hipnotizado pelas palavras. Ele não consegue entender a dialética entre palavra e coisa. Ora, qualquer pessoa adulta tem que saber que nenhuma palavra corresponde perfeitamente a coisa nenhuma. Que o uso de toda palavra depende do contexto, isso é, de você grudar várias palavras, tá certo? Para, com isso, você pegar diversos aspectos da coisa e daí talvez você perceba algo da realidade. Todo mundo sabe que a linguagem é assim. E se a linguagem não fosse assim, que mérito haveria em ser escritor? Que diferença haveria entre William Shakespeare e o Luiz Russo Bosterman? Não haveria nenhuma. Quer dizer, a vantagem da literatura é que a literatura explora o quê? As ligações entre palavras como geradora de percepção, geradora de sentido. Não é isso? E não é assim, correspondência bionívoca. Tal palavra significa tal coisa, tal outra significa tal coisa. O que é isto, meu Deus do céu? Ora, eu confesso, mas essa primeira percepção de que as palavras não eram correspondentes exatos das coisas, eu acho que eu tive aos 7 anos de idade. Como é que esse sujeito já chega aos 30 anos e não percebeu? Ele acha que, se, por exemplo, o sujeito disse uma coisa aqui e agiu de outra maneira ali. Ah, isto é uma contradição, isto é uma paralaxe cognitiva. Não teve um sujeito que, hoje mesmo, um idiota do Diário do Cu do Mundo me escreveu, eu pus até no Facebook, o senhor falou mal do Bolsa Família, Fome Zero, e depois o senhor deixou um filho seu se inscrever no Fome Zero. Eu falei, primeiro, Meu filho é um homem de 40 anos, pai de dois filhos. Você acha que ele vai sair perguntando: papai, posso me inscrever? É ridículo isso aí, né? Em segundo lugar, por que ele se inscreveu no Famisério? Se inscreveu no Famisério para poder ter direito a uma maternidade, que não tostão do Famisério. Era só uma questão burocrática. E ele fez. Qual é o problema, então? Mas, tem aqui, aqui ele condenou e ali ele aprovou. Ele condenou na teoria, mas aprovou na prática. O que, que é isso? Paralaxe cognitiva. O que, que é isso, gente? Hã? Como pode descer a esse nível de estupidez? Hã? E ainda ser jornalista, meu Deus. Claro que esse senhor não tem capacidade para ser jornalista, não tem capacidade para ser professor primário. Ele só talvez não tenha capacidade para entender o conteúdo do curso primário. Isso não é brincadeira. Isso é a mesma coisa que nem a mulher lá, tá, da Débora Diniz, a mesma coisa. Né? Que desafia um cara para um debate e diz: não sei nada a seu respeito. Digo, hã? Então, por que, que você quer debater com um cara que você não tem a menor ideia de quem ele seja? Isso existe, isso é possível. Né? Você vê que hoje mesmo aconteceu, saiu a notícia de que nos Estados Unidos os caras fizeram um monte de trabalhos acadêmicos inteiramente absurdos, loucos, todos provando que os homens exploram as mulheres. Os artigos foram aceitos nas melhores revistas científicas dos Estados Unidos. É a mesma coisa que o Alan Sokal, o físico, fez 20 anos atrás. Né? Faz seu artigo, tudo furado, e mostra que o pessoal da redação não tem critério para ler aquilo e selecionar. Aconteceu de novo. Quantas vezes vai precisar acontecer? Para as pessoas entenderem que essa porcaria de currículo científico não significa nada. Né? Nem nos Estados Unidos significa, quanto mais no Brasil. Eu sei, está aqui meu currículo Lattes. Currículo Lattes é o seguinte, um monte de coisa que você escreveu e que ninguém vai ler jamais, porque não tem a menor importância. O importante não é quantos artigos você escreveu, mas quantas vezes eles foram citados. Não citado para falar bem de você, mas citado porque foram aproveitados na pesquisa científica. Como o meu livro sobre Aristóteles foi citado nesse sentido no Eric Wegener Forum. Ele disse, isso aqui é uma peça faltante na filosofia da história do Eric Wegener. Quer dizer, tinha um pedaço que estava meio caindo, eu fui lá, coloquei um tijolo ali para o negócio não cair. Isso é uma contribuição real? Ou como o filósofo português Mendo Castro Henriques disse no meu trabalho sobre Aristóteles, que era a melhor coisa sobre a solução do problema das duas culturas que se escreveu desde Gian Battista Vico. Isso quer dizer que esse trabalho ajudou o professor Mendo Castro Henriques a entender alguma coisa. Né? Quando o professor Antoine Danchamp, que era o biólogo presidente do Instituto Pasteur de Paris, que estava com os problemas de lógica da ciência, disse: pô, você resolveu um problema aqui para mim? Ele disse: ah, isso aí são contribuições reais. Eles não disseram: ah, você é bonito, você é lindo, você é um gênio. Não falaram nada disso. É? Estão falando que eu fiz alguma coisa, essa coisa foi útil. E é para isso que se escreve trabalho científico. Eu não publiquei em revista científica, publiquei como um livro, e daí que diferença faz? Mesmo que imprimisse aquele em papel higiênico, teria o mesmo valor. Porque o que importa é o conteúdo que está escrito, e não o lugar que editou. Disse, ah, foi publicado pelo não sei quem, McGraw Hill, grande porcaria. O que importa não é o prestígio do seu editor, mas o valor do seu próprio trabalho. Agora, a pessoa que não tem, nunca fez nada. Você pega, o que essa Débora Diniz fez para avançar a ciência social? Só fez para avançar o movimento abortista. Isso, assim, é trabalho de militante. Como militante, ela talvez tenha algum valor para a causa que ela defende. Pera, também não é a minha causa, mas pode ser. Mas isto é valor científico? Não, meu filho. De jeito nenhum. O valor científico é o seu trabalho contribuir para a solução de problemas reais na área científica que você estuda. Por exemplo, ciências sociais. Eu acho que eu fiz alguma coisa pelas ciências sociais. Muitas coisas, aliás. E esse pessoal todo com esse. Você pega, por exemplo, o tal do Rui Fausto. O currículo inteiro do Rui Fausto é só trabalho sobre comunismo. Comunismo, comunismo, comunismo. O tempo todo. O único autor não comunista que ele estudou foi Merleau-Ponty, o qual não era marxista, mas era estalinista e adepto do terrorismo de Estado. Foi o único autor não comunista pelo qual ele se interessou. Quer dizer, uma vida dedicada ao Partido Comunista é dedicada à ciência, meu Deus do céu. Desde quando? Claro que estudos sobre Marx podem ter um valor científico, sem dúvida. Mas estudo em cima de estudo feito para reforçar o discurso comunista, isso aí não é ciência de jeito nenhum. Isso é propaganda comunista. O cara passa 50 anos fazendo propaganda comunista e todo mundo chama de filósofo. Quer dizer, é esse tipo de coisa. Essa baixeza do brasileiro, baixeza moral, baixeza intelectual. Isso aí tem que acabar, gente. Este é o problema. O problema não é a previdência. O problema não é a segurança pública. O problema são estes caras, pô. O problema é a nossa classe dominante, que é toda analfabeta funcional, metida. E sendo analfabeta funcional, ela não pode fazer nada de útil, mas saber onde ele aperta o sapato, todo mundo sabe. Então, saber qual é o seu interesse, saber quanto dinheiro quer ganhar, todo mundo sabe. Então, só para isso que esse pessoal serve. Deu para entender? Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Aqui, Jean Oliveira. Vale a pena entrar na faculdade de filosofia? Eu estou pensando em fazer letras e depois filosofia, porque muitas vezes tenho dificuldade de me expressar em palavras. E acredito que o bom conhecimento da linguagem seja essencial. Bom, quem te disse que uma faculdade de letras vai te dar um bom domínio da linguagem? O que eu sugiro é que você faça o curso para adultos do Carlos Nadalim, que é realfabetização. Você vai ver a diferença que isto faz. A sua compreensão da linguagem vai aumentar 100 vezes. E depois você volta a falar comigo. Antônio Locatelli pergunta, na aula 2 o senhor atacou o general Mourão pelo fato que ele expressou a posição de não intervir na Venezuela. Não aceito um julgamento sumário superficial de vossa senhoria. Ele não falou por, faltou o si, mas pelas Forças Armadas. Em primeiro lugar, essa sua afirmação é 100% falsa. Eu nunca reclamei do general Mourão por ele ser contra uma intervenção na Venezuela. Pergunte para mim, você acha que o governo deve ou não deve intervir na Venezuela? Resposta, eu não tenho e nunca tive a menor ideia. Eu não tenho posição sobre isto e eu não costumo ter posição sobre assuntos que eu não estudei especialmente em profundidade. Portanto, eu não estou reclamando do general Mourão ser contra a intervenção da Venezuela. O que eu reclamei foi, literalmente, você pode reler o que eu escrevi, foi quando ele disse que a população da Venezuela está desarmada e ainda bem, porque tem que estar, porque senão haveria uma guerra civil. Em princípio, independente da questão de intervenção, o sujeito achar que o morticínio de inocentes desarmados é preferível a uma guerra civil é uma coisa imoral em si, não tem nada a ver com estratégia. Tá certo? Então, na Guerra Civil, você imagine, por exemplo, né, o caso do gueto de Varsóvia. Os judeus tinham algumas armas e puderam reagir um pouquinho, pelo menos. Morreram como heróis, não como vítimas inermes, né? Isto é alguma coisa? Quer dizer, um povo que está sendo atacado, ou como na Hungria, né, ou como na Polônia, atacados, puderam reagir. Foram derrotados, é claro, porque o inimigo é muito mais forte. Mas pergunta para eles, você prefere morrer atirando, tá certo? Ou morrer como um sapo que se esmaga com o pé? Isso faz toda a diferença do mundo, é uma questão de dignidade humana elementar. Ninguém tem o direito de dizer o que ele disse. Esse que é o ponto. A questão da intervenção, jamais me pronunciei, não tinha ideia a respeito e não tenho ainda, o senhor não me conhece. O senhor pensa que eu sou desse opinador que tudo tem a favor ou contra? Eu não sou isso não, meu amigo. Eu sou um homem sério no que eu digo, viu? Eu só me opino sobre coisas nas quais eu tenho algum conhecimento, pelo menos, e onde acredito que a minha opinião vai ajudar em alguma coisa. Agora, propor uma intervenção na Venezuela, eu, ou ser contra a intervenção na Venezuela, pelo amor de Deus, quem sou eu, meu Deus? Isso é que nem, né, reforma da Previdência. O que você acha da reforma da Previdência? Eu não consigo sequer ler o Estatuto da Previdência. O que eu entendo disso para ter opinião? Agora, eu tenho esta conduta intelectualmente ética, eu não dou palpite sobre o que eu não estudei. Eu ter estudado não garante que eu saiba tudo. Posso errar também, do mesmo jeito. Mas isto é o mínimo de honestidade intelectual que tem que ter. Uma vez a pessoa disse, ah, mas o que é a tal da honestidade intelectual? Diz que é simples. É você não fingir que sabe aquilo que você não sabe e nem que não sabe aquilo que você sabe. É só isto. Então, o negócio da intervenção na Venezuela, eu não tenho a menor ideia. O general pode ter a opinião que tiver. Claro que, se isso entrar em discussão, uns vão ser contra, outros a seu favor. Espero que chegue a melhor solução. Eu não vou dar palpite. Se eu tivesse atacado o general Mourão por isso, eu teria feito uma tremenda injustiça, porque eu sou cheio de fora, que não entendo nada do assunto. E estou lá dando lição para o general. Eu falo, não pretendo fazer isso. O que eu falei foi do ponto de vista moral. O direito à autodefesa contra o agressor é um direito universalmente reconhecido. E o direito de um povo defender-se contra um tirano é proclamado na Igreja Católica, no Islã, na Igreja Protestante, no Budismo, no Hinduísmo, no Raikoparta, na filosofia inteira, ninguém jamais negou isto. Só o general Mourão, que acha mais bonito eles estarem desarmados. É chocante. Agora, o general Mourão veio discutir isso comigo? Não. Não, porque não tem como defender uma posição dessa. Se ele disse, ah, mas eu falei estrategicamente pelas Forças Armadas, no caso de intervenção, então é melhor que eles não tenham falado. Mas se você é contra a intervenção, não adianta você alegar a intervenção para justificar essa posição que você tomou. A hipótese da intervenção já estava excluída. Deu para entender? Então ele está falando em termos absolutos e não em termos de estratégia militar local neste momento. De jeito nenhum. Então foi uma posição moral, posição de filosofia moral que ele tomou e é indefensável. Isso quer dizer que o general Mourão é malvado, que tudo que ele faz era? Claro que não. Mas, neste caso, eu acho que ele... Eu não acabei de dizer para vocês que um defeito fundamental da inteligência humana é o sujeito só conseguir raciocinar na linguagem da sua profissão? Então, ele está raciocinando na linguagem da sua profissão e colocando esta conclusão estritamente profissional, dando a ela um valor de princípio universal. Porque ele não percebe a diferença entre uma coisa e outra. Deu para entender a minha explicação ou está ainda obscuro? Né? Então, seu Locatelli, você aprende a ler, tá? Fabiolo Calu da Silva. Há alguma orientação para novos alunos? Me inscrevi no COF mês passado. Eu sugiro o seguinte. Ainda é necessário enviar necrológico? Não enviar, não, pelo amor de Deus. Porque quando eu lancei este curso, eu esperava ter 100 alunos. E daí, neste caso, eu iria discutir necrológico por necrológico com o cidadão, ajudar a esclarecer. Mas depois que veio 3 mil, 4 mil, 5 mil, eu falei, não dá mais, então não me mande não, por favor, pelo amor de Deus. Então, não aguento ter tanto falecido aqui. Então, agora, a orientação é a seguinte, você assista às aulas antigas pela ordem, prestando muita atenção nelas, e assista a atual sem prestar muita atenção. Só por curiosidade, tá bem? Você vai fazer o curso. O curso quer dizer o quê? É um percurso. Você vai seguir a ordem das coisas. Né? A ordem dessas horas, às vezes parece desordem, mas não é. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu vejo que a coisa funciona, isso é que os meus alunos ficam realmente mais inteligentes do que estavam, e eles notam isto, e não só mais inteligentes, mas eles crescem moralmente, crescem como seres humanos. Se tornam mais adultos, mais maduros, mais sérios. Quando eu vejo tudo isso, eu sei que estou fazendo a coisa certa e que a minha técnica funciona. Né? E é uma técnica de desenvolver a inteligência e a personalidade. Está funcionando, gente. Eu estou felicíssimo com isso. Né? Era isso mesmo que eu queria fazer. Agora, tem que seguir a receita. Não pode fazer como esse seu Bosterman, que chega aqui, assiste 12 aulas quaisquer e sai dando palpite. Não pode, realmente, não pode. Agora, as 12 aulas... Ele assistiu 12 e não entendeu. Se assistisse 450, não ia entender 450. Esse não tem capacidade de ler. Né? Então, mas o aluno normal, o negócio é fazer isso. Siga as aulas pela ordem e depois assiste a atual. Só um dia elas vão juntar. Né? Então, durante a semana, você pode assistir 2 ou 3 aulas do começo. Mas um dia você chega na atual. As atuais têm menos importância do que as primeiras, né? Vânia pergunta, professor, tem uma filha de 9 anos que só quer saber ver vídeos inúteis na internet. Peraí, que vídeos são esses? Você tem certeza que eles são inúteis? Às vezes não são. Eu acho que o contato com computadores antes de a criança adquirir o domínio da linguagem é um problema para o aprendizado da linguagem. Por quê? Porque o computador salta muitas etapas do raciocínio. E a criança não sabe o que está saltando. Né? Então, Me faz o seguinte, me manda essa pergunta de novo, me explicando quais são os vídeos e que tipo de vídeo ela está vendo. Quem sabe ele pode sugerir outros vídeos melhorzinhos. Agora, em princípio, eu acho que expor a criança, vamos dizer, a computador, YouTube, etc., muito cedo, eu acho uma desgraça. Vamos lá. Johnny Allen. O que o senhor acha das teses do sociólogo esquerdista Zygmunt Bauman a respeito do capitalismo e da modernidade? Bauman denominou essa fase pós-moderna tempos líquidos, onde todas as relações sociais são afetadas e prejudicadas pelos problemas causados pelo capitalismo selvagem, metacapitalismo. Seria Bauman um dos pouquíssimos intelectuais da esquerda que podemos levar a sério? Bom, esse fenômeno, sem sombra de dúvida, existe. Porém, pensa bem, quem cria todas esses simbolismos e linguagens que têm esse efeito sobre as pessoas? São os capitalistas? Não, são os intelectuais que trabalham com eles. Todos esquerdistas. Então, esse é tipo raciocínio metonímico. Quer dizer, a empresa pertence ao seu fulano de tal, mas quer dizer que o seu fulano de tal domina todas essas linguagens e põe tudo isso para funcionar? Você está louco, né? Daí seria o mega gênio, né? Pode ser que existam um ou dois desses mega gênios, mas em geral não são assim. Por exemplo, você pega uma empresa de fabricação de roupas. Quem bola as roupas? É o dono? É o investidor? É o cara que tá botando dinheiro lá? Não. É um intelectual, artista, intelectual esquerdista que está lá com as suas próprias ideias, querendo modificar as relações humanas e introduzindo essas coisas. Mas o fenômeno existe, ele sabe qual é o fenômeno. É típico, ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Nem sabe que é o galo que está cantando. Então, isto, para um sociólogo esquerdista, já é uma realização intelectual mega. Ele percebeu alguma coisa que existe. Puta vida. Mas é o tal negócio, por exemplo, quantos trabalhos não saem sobre os danos que a propaganda causa para a mente das pessoas? Né? Todo sociólogo que você diz escreve sobre isso. Daí você vê quantos, né, publicitários direitistas conservadores cristãos existem. Praticamente nenhum. Então os caras criam o problema e acusam os outros. Então, este é o principal. Eu digo, este é o principal problema das ciências sociais. Ela não sabe a sua própria função no mundo. Ela não vê a função dos intelectuais, sobretudo dos próprios cientistas sociais. São os cientistas sociais que criam essa situação, de propósito. Então, também, como você vai entender isto sem você analisar como você forma as pessoas para agirem assim? Você quer saber? Tá bom. Você pega as universidades brasileiras, todas elas, e pergunta assim: quantas teses anticomunistas foram aprovadas nessa universidade nos últimos 50 anos? Se for uma ou duas, é muito. Em geral, é nenhuma. E quantas teses pró-comunistas? Milhares. Então, significa o seguinte: tem gente que chegou ontem no problema e diz: o problema é a doutrinação. Eu falei: que doutrinação? Nada, rapaz. Doutrinação é apenas você defender uma ideia. Na hora que você defende uma ideia, alguém tem a ideia contrária automaticamente. O problema, vamos dizer, é a boca do funil. A orientação de teses é o mecanismo fundamental da criação e perpetuação do controle hegemônico, porque é a orientação de teses que determina quem vai estar na classe dos professores universitários na próxima geração. Então, é este que é o problema. Né? Então, o problema da doutrinação não é problema algum. O problema é o controle sensorial que esse pessoal exerce nas teses universitárias. Se você pegar, por exemplo, pega esse seu Rui Fausto, orientou um monte de tese. Quantas teses anticomunistas o senhor orientou e aprovou? Nunca nenhuma. Todos eles são assim. Seu Fernando Henrique Cardoso, quantas teses anticomunistas o senhor orientou e aprovou? Nenhuma. Seu Fernando Haddad, quantas teses anticomunistas? Então é o seguinte, dá para entender O anticomunismo está proibido no establishment da Universidade Brasileira. 100% proibido. Né? Há 50 anos. Né? E daí vem alguém que quer protestar contra a doutrinação. Fala. Que é isso? Doutrinação não dá, primeiro, não dá para você controlar. Mas essas teses dá perfeitamente para você pegar um sociólogo sério e dizer, olha, tu vai na USP e levanta a lista inteira das teses produzidas nos 50 anos, você não precisa ler todas, lê o resumo, você já sabe o que é. E faz lá, anota tantas teses comunistas, tantas teses anticomunistas, zero teses anticomunistas. Acabou. Está implantada a ditadura comunista na Universidade Brasileira. Agora, se você quer provar que a doutrinação, não sei o que, bom, isso vai dar margem para discussão que não vai terminar nunca. E os caras que são acusados de doutrinação vão dizer, nós somos vítimas de censura, o Estado está nos perseguindo. Pronto, para que você precisa se expor a essa palhaçada? Para que quando você tem razão, você tem que entregar a vitória para o lado contrário? Né? É isso que esse pessoal não entendeu ainda. Pô. O problema é só este que eu estou dizendo. É só a orientação de teses. Né? Isso funciona no Brasil, funciona nos Estados Unidos também. Aqui, Antônio Pavese, o papado seria um agente histórico? Certamente. Né? Esse problema do agente histórico, eu acho que já expliquei aqui, mas faz tempo que expliquei, e no próprio curso da filosofia política, eu não, acho que não entrei suficientemente nisso. O que eu chamo agente histórico é um corpo de agentes que se perpetua para além da duração de uma vida humana. Toda ação que se extingue no curso da duração do seu agente não é uma ação histórica, ela não entrou na história. O efeito dela foi apagado. Então, é preciso um tipo de agente coletivo organizado capaz de se reproduzir ao longo do tempo. E é evidente que os caras que são papas, todos eles foram formados desde pequenininhos para ser, no mínimo, cardeais. Então, tem a mesma mentalidade, os mesmos valores, etc. etc. E estão identificados profundamente com a mesma instituição, os mesmos valores. Então, é claro, o papado pode criar programas de ação que se prolongam para além da duração do Papa, por definição. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, bulas papais lançadas há 400 ou 500 anos, elas ainda estão em vigor. E ainda fazem parte, né, se você pegar o livro do Denziger, que é o sumário dos dogmas católicos, isso ainda é ensinado igualzinho até hoje. Então, é claro que o papado é um agente. Agora, quando eu digo, por exemplo, uma nação não é um agente, nunca. Que continuidade mental tem uma nação ao longo dos tempos? Cada um pensa de um jeito, você tem milhões de grupos diferentes, um só a favor, um só contra. Não tem. Não é possível a deliberação nacional. Quando um escritor francês dizia, uma nação é um plebiscito de todos os dias. Só que esse plebiscito não existe. Ele é um plebiscito implícito, por assim dizer. Isso é uma metonímia, é um modo de dizer. Né? Vamos ver. Wellington Brandão. Eu sei que o conservadorismo pode ser usado como ideologia por alguns, mas também creio que o conservadorismo seja a atitude natural de qualquer pessoa normal. E grande parte do povo é tipologicamente conservador passivo, ou intuitivo inconsciente, enquanto nós seremos o tipo conservador ativo. Certíssimo, certíssimo. Ou conscientemente assumido. Além disso, como nos baseamos em nossas tradições e princípios e valores, nos diferenciamos de seguidores de ideologias, pois estes justificam suas ações no porvir, enquanto nós baseamos nossas ações no conhecimento que já ocorreu. Estaria eu certo nas minhas colocações? Bom, o negócio é o seguinte. Hoje mesmo eu expliquei. A ciência política pode ser superior à ideologia. Pode e deve. Ou seja, deve ser colocada de um ponto de vista onde as várias facções em disputa são encaradas como agentes de um processo e você está tentando entender o processo e não tomar partido de um. Mas a política prática sempre tem que ser ideológica. Por quê? Você vai ter que expressar os ideais, valores e objetivos dela de uma maneira que seja imediatamente convincente, ou seja, você vai ter que transformar aquilo em slogans, em chavões, etc. Não tem como não fazer isso. Você não vai poder ganhar uma eleição com lições de filosofia política. Não dá para fazer isso. Se desse, eu seria presidente da República, porque ninguém deu mais lições de filosofia política do que eu. Né? E se você pegar aqui, agora vamos reduzir os ensinamentos do Olavo a uma fórmula ideológica. Fala, não dá para fazer, mas os caras inventam. Isso tudo de um disse. Ele é a favor da censura da imprensa? Ele é a favor da matança de gays? Ele é... Bom, isso é ideologia. O que tem na sua cabeça? Eu nunca escrevi nada disso e nem penso nada disso. Cláudio Gibelli, a tristeza e a dor que a deprovação do pecado causa em nós seria uma forma de manifestação do arrependimento? Sim e não, porque isso aqui pode ser, né, não o arrependimento verdadeiro, mas um simples, uma simples reação emocional sem sentido. Não é isso? Você vira, não há verdadeiro arrependimento se não há, vamos dizer, a esperança da misericórdia, e, portanto, uma alegria já em formação. Se você está indo, você já tem a esperança de que você não vai ser punido por aquilo no outro mundo, e talvez não seja nem nesse, porque você pode pedir a Deus a suspensão dos efeitos materiais, terrestres, também pode. Olha, eu não quero ir para o inferno por isso, e eu tenho medo do castigo terrestre, então, por favor, me ajude. Ele pode ter, ele não é obrigado. Se você pediu perdão, o castigo celeste é, se for, você foi absolvido, isso não se, o diabo não pode nem alegar aquilo contra você no juízo final. Então isso acabou. Mas pode ser que você tenha uma pena terrestre, humana. Isso você pode pedir para Deus te livrar disso. Às vezes ele livra. Mas ele não é obrigado. Então, é claro que o arrependimento vem sempre. O arrependimento não é um negócio de você ficar se arranhando e se maltratando. Realmente não é isso. Mas você, veja, o que eu disse? Deus é o pai. Né? Você vai pedir perdão para o seu pai para quê? Para ele te bater, para ele te castigar, para ele te humilhar? Claro que não. Não é isso? Então, se você não, você duvida da bondade de Deus Pai, então o seu arrependimento é... Como tem uma outra palavra que eu até esqueci. É... Remorso. Remorso. Remorso quer dizer remordimento. Você fica se mordendo. Isso aí não adianta nada. Isso aí só faz mal. Então... Ânimo, né? Onde consigo, José Fábio, onde consigo o livro Tratado de Psicologia Geral, de Maurice Pradin? Você só encontra isso em francês, Traité de Psychologie Générale, publicado pela PUF, né? Presse Universitaire de France, e você acha no site... bookfinder.com. Lá você acha tudo. Tem certeza. Este é um mega livro de psicologia. Um livro maravilhoso de psicologia. Todo mundo já esqueceu, mas está lá. Né? Marcos Oliveira de Souza. Poderia comentar mais sobre o incentivo para promiscuidade através da arquitetura Bauhaus? Bom, eu acho assim, Bauhaus é o que existe mais horrível em matéria de arquitetura, sobretudo esses coletivos que eles fazem, né? Esses conjuntos habitacionais, já se provou que esse tipo de arquitetura aumenta o nível de criminalidade, que é um negócio maluco. Tá certo? Então, não é tanto assim. Bom, existe a promiscuidade, sem dúvida. Quer dizer, eu olhei, por exemplo, na Romênia, que eu estava lá, nós alugamos um apartamento que era na área da nomenclatura. Então, o apartamento era bom, as paredes eram da largura dessa mesa. Tá, né? Daí, no bairro Operário, as paredes eram fininhas assim, você ouvia tudo que tinha se passava no apartamento do vizinho, né? O vizinho transando lá, você, ai, ai, as mulheres gritando. Então, e o frio passava, atravessava aquele negócio medonho. E ainda tinha uma coisa que o aquecimento era municipal e não podia aquecer acima de 8 graus. Então, você imagina o que o aquecimento de 8 graus vai fazer contra um frio de 30, 40 graus abaixo de zero. Quer dizer, é para matar as pessoas. E isso tudo é ideia do quê? Da Bauhaus. Agora, saiu um livro desse. Como é que ele chama? Não sei o quê, Jones. Né? E. Michael Jones. Se você procurar, você acha o livro dele, só Bauhaus, é um negócio assim, arrasador. Ricardo Couto Júnior, em sua experiência, como lidar com um público que acredita piamente que as ideias da teoria crítica são a verdade? Os mesmos têm a teoria crítica como diretriz do pensamento correto e válido. Isto é verdade. Né? Mas eu acho que o único jeito é você desmoralizar os caras da teoria crítica 100%. Quer dizer, não adianta você discutir com o sujeito ideia por ideia. Você tem que destruir os ídolos dele. Né? Então, eu não acho que nenhum pensador da teoria crítica seja tão sério quanto eles imaginam. Eu dei algumas dicas sobre isso no curso da filosofia política, eu posso voltar a dar aqui, mas não como resposta a uma pergunta aqui, a gente precisa ver. A pergunta seguinte ajuda essa aqui. Você descreve a escola de Frankfurt como completamente distinta do marxismo, apesar do marxismo e seus criadores. Eu falei, qual é o grande inimigo? O marxismo ou os frankfurtianos? Digo, bom, o que os frankfurtianos fizeram foi mudar o eixo da ideia da revolução, de uma revolução proletária para uma revolução niilista, uma revolução voltada à destruição de tudo. Nesse sentido, eles não são propriamente marxistas. Nós podemos dizer até anarquistas, sob certo aspecto. Eles não concebiam, por exemplo, a ideia de você formular mentalmente um regime melhor do que o capitalismo e lutar por ele. Ele dizia que, não, nós temos que insistir no negativo. Eles não chamavam de dialética negativa, temos que insistir só no negativo, porque o positivo, se houver, surgirá do próprio negativo. O negativo é criador. Isso é uma ideia de Hegel. E com isto, aconteceu que o nível do protesto revolucionário foi baixando. Desde as grandes exigências econômicas do proletariado, que queria uma vida melhor, o controle dos meios de produção, etc., etc., para probleminhas tipo a mulher que está insatisfeita com o marido, o homem que está insatisfeito com o sexo em que ele nasceu, né? Essa bobagem toda, quer dizer, toda a insatisfação subjetiva humana. Acontece que essa insatisfação subjetiva só podem ser atendidas no capitalismo. Então, isso aí é altamente favorável ao megacapitalismo e metacapitalismo. Você vê, por que você acha que os metacapitalistas sempre, a partir da escola de Frankfurt, passaram a subsidiar a esquerda assim, generosamente? Porque eles sabem que por esses meios da escola de Frankfurt jamais se vai criar o socialismo. Se vai apenas transformar o capitalismo num inferno. Né? Mas isso os ajuda, porque se você destrói todos os valores, todos os princípios, etc., etc., qual é o único princípio organizador que permanece na sociedade? A realidade econômica. Está entendendo? Então, a pessoa, vamos dizer, ela não sabe mais em que acreditar, não sabe se acredita em Deus ou não, não sabe de que sexo ela pertence, mas ela sabe que ela tem que acordar a tal hora e trabalhar na fábrica. Para os metacapitalistas, não tem coisa melhor no mundo, porque esse é o único ponto que eles não vão poder pôr em questão. É um negócio que não trabalha, não come. Eles podem pôr em questão, mas eles vão morrer de fome. A não ser que se sejam todos filhinhos de papai, filhos da classe média ascendente, né, que para se manter precisam de uma classe média ascendente, ou seja, precisam de uma classe média que seja muito bem integrada no capitalismo. Então, eu acho que o marxismo nunca teve inimigos piores do que os frankfurtianos. Mas não foi a intenção deles. Você veja, o que esse princípio da elevação do lumpenproletariado à condição de classe dirigente, que foi o programa do Fernando Haddad e do PT, no que deu isso aí? Criar o socialismo brasileiro? Não, demoliram os partidos de esquerda, acabaram com os partidos de esquerda. Eles ficaram cada vez mais presunçosos, mais arrogantes, mais metidos, com reivindicações cada vez mais exigentes. Assim, queremos tudo de graça, nós temos direito a tudo, etc. E acabaram. Então, é claro que é uma situação ambígua, porque os caras eram marxistas, de certo modo, e achavam que estavam fazendo um upgrade no marxismo, mas esse upgrade está acabando com o marxismo. E hoje a esquerda mundial inteira trabalha para as grandes fundações bilionárias. Quem não sabe disso? Hoje, sem George Soros, sem Fundação Rockefeller, sem Fundação Ford, sem Fundação MacArthur, não existe esquerda em parte alguma. Por que você acha? Você acha que esses capitalistas todos são idiotas? Você acha que é aquele negócio do Lenin, a burguesia nos fornece a corda com que nós vamos enforcá-lo. Burguesia está vendendo a corda muito caro, meu filho. Você não vai enforcar ninguém, ele vai enforcar você. É o que está acontecendo. Quer dizer, o capitalismo no mundo se torna cada vez imensamente mais forte quanto mais a riqueza progride. Isso é uma coisa que a gente vê todos os dias. Só um cego não enxerga isso. Então, o que eu estou mostrando é o seguinte: a escola de Frankfurt como um problema. Eu estou formulando um problema, não tenho solução dele. Eu vejo que existe uma contradição interna do movimento marxista entre os marxistas clássicos e os frankfurtianos. Alguns marxistas clássicos odeiam os frankfurtianos. No Brasil tem até um rapazinho que se veste de soldadinho russo, né? E ele fica fazendo pregação moralista estalinista contra toda esta coisa. Isto tudo é degradação capitalista, etc. Que era o que os comunistas da década de 30 e 40 diziam dos frankfurtianos. E tinham razão, no fundo. Mas esse pessoal, o que eles sabem da história do comunismo? Não sabem nada. Eles sabem o que ouviram falar na faculdade ontem. Tinha aqui, Gilson pergunta: o senhor ouviu falar de um livro de um jornalista francês, Frédéric Martel, que fala sobre uma rede homossexual na Igreja Católica e que isso criou um ambiente em que fica fácil os abusos, uma vez que os bispos têm o rabo preso e não querem ser expostos? Sim, eu não ouvi falar desse livro, mas eu li o livro, outro livro do Michael Rose, Goodbye, Good Man, onde ele mostra exatamente como isso aconteceu nos Estados Unidos. O pessoal do movimento gaysista foi ocupando todos os lugares de psicólogos do seminário. Então, se aparecia um cara com verdadeira vocação católica, eles barravam o cara ali. Mas se aparecia um homossexual, eles imediatamente punham para dentro. Isso aí aconteceu realmente nos Estados Unidos. Provavelmente, esse cara observou coisa parecida na França. E tudo isso, evidentemente, é muito grave, mas até a gente tem que estudar as coisas antes de sair acusando pessoas, né? Então é isso. Bom, acho que por hoje é só, tá? Até a semana que vem. Muito obrigado.